Depois vai ter esse pensamento. Uma que é pobre da visão, nós fazemos chuta pereira, da inovação, caminha pela ideia da que deu uma arte a toda a reflexão dela sobre os tecnologias convencionais. E outra linha de pensamento que faz uma discussão entre ciência, tecnologia e sociedade, de onde vieram, ou melhor, de onde veio a discussão sobre tecnologias sociais. O que difere no Brasil de tecnologias convencionais e tecnologias sociais? Mas para chegar ao conceito de tecnologia social, que é conhecido hoje no Brasil, dado sobretudo pelas pela rede de tecnologia social, pela existem só suas que são convergentes. descobrir o saber fazer local do agricultor é algo que você só descobre em campo, não descobre aqui em sala de aula. Quando a gente estiver se ensinando na sala de aula, isso que eu estou te falando, a gerência, a metodologia, e lá você também vai ter os problemas de outra metodologia, vai descobrir em campo quais são as tecnologias. Então, com as correntes de pensamento do Brasil, eu chamo de novidades, que eu não concordo, acho que é tecnologia mesmo. Mas se o agricultor inventa, o agricultor cria, para melhorar a sua produtividade, o seu dinheiro, para captar água, enfim, para o seu ganhamento, digo mais, existe uma série de situações que você está se usando aqui, pensando muito bem. E que na área de saúde também a gente encontra. Por exemplo, uma discussão que eu tive, foi um amigo da TV, que é médico, pois ele foi estudante de direito. Quando ela estava na TV de saúde, ela foi minha estudante, entrando no PIB. Também estudante, em algumas disciplinas, aqui da Zanfetania, e hoje ela está com medicina. E a sociedade, se o SUS conseguiu uma grande tecnologia social, eu acho que sim. Ela é uma grande, do ponto de vista da contracepção, ela é uma grande tecnologia social, sistema de saúde, mas que converge com a utilização de inúmeras tecnologias internacionais. Mas a concepção em si, a questão da atenção básica, a gente como está de saúde, todo o programa é uma tecnologia social. Tá? Ou até as práticas preventivas na área de saúde, da mesma forma. Então, para a prestação de serviço público, nós não podemos necessitar de utilizar tecnologias sociais e tecnologias comerciais. Agora, isso é muito importante. Agora, perceber que em muitas situações as tecnologias convencionais não são suficientes para resolver determinados problemas. Os agricultores familiares, uma grande máquina, um grande trator, vai resolver o problema de aumentar a quantidade da área pequena. Não adianta o agricultor comprar familiar, comprar um trator, ele só vai se endividar. Não adianta. Então a tecnologia convencional é inapropriada. Da mesma forma, a tecnologia social é inapropriada para outro. Certo? As tecnologias se seguem como tecnologias sociais também. Está bem? Mas ela tem uma origem, por exemplo, na Índia, no final do século XIX, contra o domínio britânico, um exemplo clássico é o de Gandhi. Apesar de que a Índia, ela tradicionalmente, ela desenvolveu uma indústria artesanal de produção de tecidos. A cultura indiana é toda hindu, indiana, se diz mais, é preciso. É toda específica. Né? As mulheres e homens vestem roupas coloridas. Né? Então, tecido e roupas coloridas, muito, se usa muito colorido. Né? Muito colorido no ser humano, muito colorido no ambiente, não é isso? Então, desenvolveu artesanalmente uma tecnologia social, que evidentemente não se chamava na tecnologia social, de fabricação do tecido à base da máquina de fiação manual em roda industrial, chamada charca. Como o primeiro equipamento tecnologicamente apropriado. Entre 1924 e 1927. Então, a recuperação dessa tecnologia por Gandhi foi um ato político dele contra a dominação britânica. Ora, a Índia foi ocupada, invadida pelos britânicos em meados do século XIX. Então, estamos falando aí e desestruturou a indústria artesanal de fabricação de tecidos na Índia. Por conta do que? O recente avanço da Revolução Industrial, a base da primeira Revolução Industrial, a base do bicho de tecelagem. Então, como dizem os ingleses, colocaram goela abaixo, os indígenas goela abaixo, os próprios produtos de tecelagem. Né? Seus produtos, suas roupas, seus tecidos. Então, o independência foi recuperar o uso da tecnologia manual, tecnologia apropriada, típica da cultura indiana. Então, no momento que ele abandona o paletó e começa a se vestir com aquelas roupas clássicas hindus, né? Branca, peito aberto, aquela roupa, não lembro o nome, mas ela passa entre as pernas, né? Mais ou menos, e o peito relativamente em determinadas situações. Que já configura o sobre grande, aquele filme clássico sobre grande, pode perceber isso. Ele abandona o pai, porque grande quando se forma em direito e vai advogar na África Sul. Seguindo o estilo padrão britânico. Volta para a Índia e começa a descer. E começa esse movimento político pela tecnologia. Que na verdade não é a tecnologia em si, mas é a tecnologia que dá a sobrevivência econômica e mais do que isso, dá uma identidade cultural na Índia. Outra, na época, o imperialismo britânico, que o produto goela abaixo, consumo de tecidos britânicos para a população indiana. Tá? Então, por exemplo, gigante, uma charca que, portanto, toca o movimento político indiano, usando a alta determinação do povo e a renovação da administrativa hindu. Parece que é fácil, né? Mas o grande estava sob o jugo do governador britânico, né? Governador-geral. Que não é nada fácil. É porque eu sou dos olhos militares do exército, das forças armadas, do exército britânico. As ideias de Gandhi foram aplicadas na China, depois teve um movimento com um economista alemão Schumacher, nos anos 30, com o conceito de tecnologia intermediária, tecnologia de baixo custo de capital. Pequena escala, simplicidade e respeito à dimensão ambiental. Então, essas já são as características da tecnologia social, desse conceito que se difundiu no Brasil. Mas veio o nome de tecnologia intermediária. Então, a tecnologia convencional da empresa privada ela não é adequada à realidade dos países periféricos. Tem muitas tecnologias que foram importadas historicamente. Fora do eixo industrializante. Então, ela, a tecnologia social não é uma coisa. aporte em capital. Uma colega simples, uma. Tá? Isso na. Os agricultores desenvolvem muito no sentido de baixar o custo da produção. Efeitos positivos para a geração de renda. possibilidades que pode englobar, portanto, desde a pesquisa do desenvolvimento tecnológico até a introdução de novos métodos de gestão da força de trabalho. Compreende o desenvolvimento de uma máquina hardware até um sistema software. Aqui é o conceito mais geral de inovação social. Certo? Referência ao conhecimento intangível incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito qualificado, com o objetivo de analisar a efetividade dos processos, serviços e produtos relacionados à satisfação das necessidades sociais. Bom, poderia ter uma proposta de regulamentação de patentes comunitárias, que na verdade, os patentes comunitárias seriam aqueles que foram provenientes do conhecimento coletivo. Mas existe hoje na legislação brasileira o reconhecimento desse conhecimento coletivo, não como patente, mas como indicação geográfica, que nós veremos aqui o que significa. Deixa eu ver. Seria indicação geográfica como indicação de procedência, dividida em dois tipos de indicação geográfica: indicação de procedência e denominação de origem. Teremos as diferenças lá adiante. Vou terminar esse assunto agora. Mas voltando falando de patente, a patente ela é um tipo. Muito bom, o senhor está aqui emprestado para o ótimo. Não, porque eu não tenho tanto para fazer. Isso é impossível. Porque senão eu não vou conseguir corrigir as provas. A patente, ele. Eu já tenho a papel, então vocês vão ter um pouco do problema. Ele é um. Conjunto de características que a gente vai ver. demorar tanto tempo assim. O país. Então, a concessão dos direitos tem o objetivo de beneficiar o inovador e a sociedade em geral. O detentor da patente tem a obrigação de tornar disponível o seu conhecimento, portanto, e propiciar a materialização do invento em benefício da sociedade para consumo e gerar outras inovações. Vantagens da patente. Vantagens. Estimular a atividade científica, porque protege o inventor, que inventa, né? E ao proteger, dá margem para que você, que o inventor, continue a pesquisar. Já imaginou se você inventa uma coisa e depois o outro se apropria? Quantas histórias não existem de biopirataria, de apropriação de ideias? Desestimula o pesquisador, né? Pessoalmente desestimula o pesquisador e traz prejuízo para a própria empresa. Parece que tem uma série de coisas que podem ser patenteadas. É, tem. Software, ideia, agenda geral, metodologias, fórmulas, biodiversidade. Biodiversidade é um produto da natureza, não é invenção humana. Mas porque tem os países que podem, não? Podem, por quê, enfim? Qual que é o caso do açaí? Do açaí, se quiser mandar para o açaí aqui, você pode enxergar o país. O cupuaçu também, açaí do cupuaçu. Né? Podem, porque a chamada biopirataria, eles acham que podem para. A biopirataria não está mais no ouro e prata, né? Está na biodiversidade. Certo? Não está mais minério, está na biodiversidade. Possibilitar transferência de tecnologia. Então, você com a patente, você pode negociar para que outros usem, né? Recebendo royalties por isso. Incentivar o intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos. Em redes que criam patentes. Estimular investimentos em P&D, atividade de produção. Então, sob a lógica econômica da empresa capitalista, ou da cooperativa, se ela tem fundo que criar, então a patente é uma forma de proteger o investimento que ela fez. Depois ela tem um retorno desse investimento. Ou de uma universidade que inventou uma patente, de pesquisadores, certo? Inibir o uso indevido da invenção e obter rendimentos financeiros. Então, as opções estratégicas de um titular de patente incluem a exploração própria da patente, o seu uso para impedir a exploração por terceiros, concessão de licença, terceiros mediante pagamento de royalties e outras compensações ao uso da patente como sua parte na construção do novo emprego. A lei de patentes prevê a autorização de importação paralela de um produto caso o detentor de patente nacional não esteja utilizando, dando fim econômico àquela patente. Condições para patentear um produto. Requisitos. Ser uma novidade, portanto não existia. Possui atividade inventiva, econômica, ou desculpe, atividade inventiva, né? Criação humana, ter utilização industrial ou econômica, e não está contida nas proibições legais de patentes. Quando fala utilidade industrial, é na verdade a ação humana, transformando, que transforma a industrial. Pode ser um produto agroindustrial, pode ser uma biotecnologia, pode ser um serviço. Mas o serviço, ao ser criado, ele é uma atividade industrial. Certo? Por quê? Porque ele transforma. Ele é algo que é criado, é nesse sentido. Vejam bem, aqui a gente não patenteia serviço. Desde já. Certo? Mas eu quero dizer que o serviço é uma engenharia industrial. Serviços financeiros também são engenharia. Engenharia financeira. Parte de uma racionalidade industrial. Entendeu? Nesse sentido. Tá bem? Fruto do método científico, industrial, então, ficar presente. está contido nas proibições legais de patentes. Quais são as modalidades de patentes no Brasil? Patente de invenção. Então, a invenção deve originar um produto inovador, represente um avanço em relação ao estado da técnica. Então, tem que ser algo que seja original, então ele recebe o título de patente de invenção. Ou modelo de utilidade, enquadram os objetos e processos já existentes que, ao serem modificados, possam desempenhar a melhor função que se destina. Então, o modelo de utilidade é um aperfeiçoamento da patente de invenção. Certo? Então, o modelo de utilidade é quando você tem já um produto, você aperfeiçoa aquele produto. Aí aquela invenção ganha o nome de modelo de utilidade e não patente de invenção. Certo? Tecnologia convencional, certo? Então, dito isso sobre patentes, depois nós vamos retomar mais adiante. O que seria uma tecnologia convencional? E normalmente as patentes elas são geradas por tecnologias convencionais. Elas são tecnologias convencionais. Se não patentei uma tecnologia social, se patentei somente, são tecnologias convencionais. Você pode ter tecnologias sociais como reconhecidas como indicações geográficas, também pelo INPI. A tecnologia convencional é mais poupadora de mão de obra do que seria conveniente. A convencional ela desemprega mais do que deveria desempregar. Possui escalas ótimas crescentes, como a gente já viu, trabalha com a escala de produção, né? Grande quantidade, isso é tecnologia convencional. Está claro? Produção de carro, produção de soja, pecuária, bovina, plantar, transferência de embrião, certo? Para gerar vários bezerros provenientes de uma mesma matriz. Tudo isso é produtivismo, então ele gera essas tecnologias convencionais. Um ambientalmente insustentável. Ela gera impactos ambientais, intensiva insumos sintéticos e produtos por grandes empresas. Sua cadência de produção é dada pelas máquinas. Possui controles coercitivos que diminuem a produtividade. Segmentada, não permite controle do produtor direto. Ela é alienante, porque é segmentada porque ela está cada vez mais dominada pelas empresas. O agricultor familiar não domina a tecnologia, a produção de uma tecnologia de inseminação artificial, por exemplo. Os médicos não dominam a produção de um equipamento de densitometria óssea, de eletrocardiograma, de ultrassonografia. Domina a produção? Eles compram. Os hospitais compram, as clínicas compram. Esta tecnologia. Mas eles não querem. E hoje, cada vez mais, o domínio é o como fazer, o domínio do fabricado, do gerado. A ansiedade do conhecimento. É a forma. Como combina, como faz. Fórmula da Coca-Cola. Certo? Porque os carros eles têm tecnologias, eles são diferentes. Embora assim, tudo seja caro, né? Porque eles desenvolvem tecnologias diferenciadas mesmo, historicamente. A forma é dar a sua tecnologia para a Peugeot, ou para a BMW, ou a Volkswagen, a Mercedes. que os outros entendimentos também vão, vão desenvolvendo produtos similares, vão aperfeiçoando essas tecnologias, ou até tornando-as melhor, ou melhores. Mas cada um com o seu nascimento. Aí, claro, nesse contexto tem pirataria industrial, tem um monte de coisa. Também, às vezes, parcerias, troca de intercâmbio também. Mas se assim, não fosse conhecimento, não. Se difundiria, né? Quando o Brasil comprou os caças, fechou a compra dos caças, que optou pelos caças suecos. Tinha lá na cláusula, transferência de tecnologia. Não bastava somente ao país comprar o caça e pagar pela assistência técnica anualmente, quando sempre precisasse. Reposição de peças, nada disso. O que interessa ao país para a soberania do país, tecnológica, é a compra do como fazer, não da tecnologia em si. Para o país futuramente poder desenvolver seus próprios caças. Claro, a partir de uma base comum. Mas o seu próprio projeto. Ah, pode usar uma peça aqui, acolá, componente de outros países, tá? Mas desenvolver o seu próprio projeto. Essa é a questão, como está desenvolvendo o submarino. Os quatro submarinos, né, mais avançados, submarinos convencionais e moderníssimos, e o submarino nuclear. De reator é brasileiro. É, desenvolveu agora o KC-390, foi totalmente brasileiro. Totalmente não, teve parceria com China, Argentina e Alemanha e tal, mas o projeto mesmo do Alemanha? Eu acho que você só com os países da América Latina, China, Argentina. Alemanha se encontra. Eu acho que teve algum posicionamento colocado, se não me engano, tinha uma bandeirinha da Alemanha. Mas eu posso confirmar. Confirmo. Eu acho que sim. A gente pode ver aqui pela internet, ninguém só quer se funcionar. Eu me lembro, sei qual é, para substituir, o moderníssimo, para substituir o Hércules e o Búfalo, são carteiros. Já está, acho que na última fase de testes. Já, né? Para começar a ser produzido em vendido. Maior escala, né? Pois é, o Brasil, por que não é o KC-390, né? Isso. Tem os Tucanos, os Super Tucanos. A Embraer tem um avião comercial fantástico, que é vendido internacionalmente, que é o 195. Eu já viajei nele, quem viajar pela Azul e pela Avianca usa muito o Embraer 195 para 100 lugares, confortabilíssimo. A Azul usa muito o Embraer 195, avião bonito. Tecnologia brasileira, o par tecnologia brasileira. Então, em relação aos caças, é isso, é o como produzir, certo? Como submarinos também agora brasileiros. Claro que todos vocês têm um componente externo, aquilo lá. Mas é um projeto, é uma concepção. Isso é muito importante. A autonomia decidir, fabricar o seu próprio. Mas não comprar. Hierarquizada, demanda a figura do proprietário, do chefe. Maximiza a produtividade em relação ao mundial ocupado. Tecnologia convencional, tá? Aquela coisa de produzir, com mais capital, menos gente, desempregado. Eu recebi uma mensagem agora falando isso. Universidade Estácio de Sá, um desabafo de um professor, ensino superior da Estácio de Sá. Sabe aquela Universidade Estácio de Sá? Sim. Sim. Passou um desabafo de, depois da vigência da lei da terceirização, né, daquela trabalho. Ele tem, eu acho que, 20 e poucos anos de docência e 11 anos de professor no Estácio de Sá. Ele dizendo que ele e mais 1.200 colegas da universidade foram dispensados por conta da lei de terceirização. Isso. E eles colocaram liminar, só que aí a Estácio conseguiu derrubar, justamente com a justificativa da aprovação dessa lei. Eles podem ser recontratados agora como é especializado. Sempre que for pós na no governo federal, contra a instituição particular, a federal vai ter mais voz. Ok, a Universidade Federal. É, tudo que na lei sempre vai ser superior a qualquer argumento que tem aí. O que tá, tiver abaixo da lei, não importa para eles. Então eles vão ter agora contratar os professores como empresa nisso? Vou querer que os professores abram a empresa. Eles vão contratar os professores agora como uma espécie de terceirizados. É. Pelo que o INCA, a liminar foi derrubada por conta disso, que ela usou essa justificativa. Exatamente. E resultado, o que é que vai ter? Ou um grupo de professores cria uma empresa, certamente próximo a eles, sim, ou amigo deles, ou pode ser, enfim. E aí chama os professores, contrata os professores que vão manter vínculo empregatício com a terceirizada, mas pagando um valor menor, né? Tem que ter um custo-benefício menor. Pagar salário menor, obviamente, muito provavelmente. Eu não vejo justificativa nenhuma para eles fazerem uma demissão em massa dessa, a não ser, por exemplo, uma redução de custo só para ser porque... Não, custo-benefício. Custo-benefício. Saúde, não é isso? Assistidas. Assistidas, né? Assistidas. Assistidos. Temos até assistidos. Voltada para a crescente, cada vez mais crescente, como de saúde, dá mais conforto para a pessoa. Essas podem se enquadrar também, muitas delas, com tecnologias sociais, ou convergem com as tecnologias convencionais nesse setor. Economicamente os empreendimentos autogestionários e as pequenas empresas. O que é crescente também. Agora, não significa dizer que esteja, por conta do avanço da economia solidária, das cooperativas, esteja aí, a meu ver, alguma coisa que estaria sendo o fim do capitalismo. Não vejo isso. Vejo um processo mais de adaptação no sistema capitalista, submetido a toda a lógica da população, da concentração do capital. Cooperativas até se tornando sociedades anônimas, quando crescem muito, abrem seu capital, podem atrair investimento, certo? Então o capitalismo ele tem essas franjas, essas margens, e dá margem esse tipo, a coexistência, a permanência desse tipo de movimento. O que é muito bom. Por um lado é muito bom. Mas que assim, mundialmente seja acontecendo um movimento sistêmico de fim da relação capital-trabalho, não vejo problema. Claro que o mundo hoje, desse ponto de vista da consciência, da conscientização, está muito melhor do que o período do século XIX de Marx. E vai ser por aí que as relações vão se modificando. As relações sociais vão se modificando. Tem que se modificar para melhor. Da conquista de direitos sociais. Agora, quando acontece um revés desse no Brasil, você tem que olhar não conjunturalmente, não, mas com isso histórico, evidentemente, como os pés também de uma nova reversão no sentido da tendência. Eu acho que, sobretudo, consegue a supressão de direitos sociais e a menor participação do Estado, porque a população brasileira precisa do Estado brasileiro. A população brasileira precisa do Estado brasileiro. Boa parte da população brasileira precisa do Estado. O Brasil não prescinde do Estado. Se o mercado vira lucro, você acha que o mercado vai ser assistente social, né? Vai desenvolver ações de assistência social. Eu acho que o mercado, a lógica do consumo, a lógica da produção, a lógica. E ele cumpre sua função aí, quando ele emprega, ele cumpre sua função. Mas ele não é suficiente para resolver todas as consequências econômicas, as assimetrias da economia do setor, que gera. O capitalista gera um exército industrial em reserva, como diria Marx. Para a população que quer se empregar, não consegue. Então, o custo de reprodução da força de trabalho é baixo. Se aquele sair, você não consegue acessar. É isso aí. Quanto mais você flexibiliza com a terceirização, mais pior se torna para o trabalhador. Porque, de fato, na relação capital-trabalho, como a própria legislação trabalhista historicamente brasileira reconhece, o trabalhador, genericamente, ele é insuficiente na relação capital-trabalho. Ele é a parte mais fraca. Não estou falando casos isolados aqui, específicos, de armação. O trabalhador que arma com o empregado, não estou falando desses casos. Mais genérico, de vista da política. Certo? Mas socialmente é a parte insuficiente. Então fica muito mais vulnerável para você acontecer esse tipo de situação. Eu falei esse caso específico, é a relação individual entre empregador e empregado. Empregado, entendeu? Estou falando empresa, não. Nesse caso, assim. Então você tem armações, tanto por parte do empregador quanto por parte do empregado. O empregado tem arma mesmo. e vai para o seu trabalho. Muito abusando até da confiança do empregador. O que mostra na relação que entre empregador e empregado não existe amizade. Certo? Isso é típico de uma sociedade ainda senhorial brasileira. Não existe isso. É uma sociedade de agregados. Traços aí de agregados. Ah, não vou assinar, vou pegar o recibo do empregado, da empregada doméstica, do funcionário, tal, tal. Ele não vai fazer nada. E ele está recebendo normalmente. Mas como você não tem como comprovar, ele bota, ele coloca você na justiça. E aí, como você não tem, você paga tudo de novo. Acontece isso muito. Acontece isso muito. Isso são situações que acontecem, mas isso não quer dizer, do ponto de vista da relação contratual, a meu ver, nem científica, que ambos estejam numa relação simétrica. Simétrica. Eu digo isso porque vocês profissionalmente vão ser empregados, vão ser empregadores. Uma hora vocês poderão ser empregados, outra hora poderão ser empregadores. Empregadores, empregados. Certo? Já pode estar surgindo aqui um industrial do setor farmacêutico, como o senhor imaginou? Então, eu estou de fármacos, remédios. Cara de saúde. Exato. Genéricos, né? Então estará no campo do empregador, né? Tecnologia convencional é diferente da tecnologia social. A tecnologia convencional é funcional para a empresa privada. Tanto o capitalismo ele transforma o conhecimento em bens e serviços. O que puder transformar em mercadoria, o capitalismo transforma. Certo? Essa é a lógica. Se deixar até o ar, ele transforma em mercadoria. Se deixar. Certo? Então, se deixar não, porque eu acho que até é capaz de deixar o brasileiro deixar e aí daqui a pouco o ar se torna uma mercadoria. Houve tentativas de cobrar mais da água, algumas coisas assim. Como agora? Não tem dúvida. A Infraero agora, né, a concessão dos aeroportos, centro de aeroportos, já é uma iniciativa privada. Fornece distribuição de energia elétrica, já é uma iniciativa privada. Houve um leilão recentemente, não foi? Para aeroportos, eu acho. Rio de Janeiro já é um grupo empresarial que é ministro, a Infraero já sabe. Inclusive a Odebrecht está lá dentro. Salvador também. Já está entrando. Sinas já assumiu, já está prestes a subir. Os grandes aeroportos. Só ainda não está o Congonhas, ainda porque gera muito dinheiro para a Infraero. Mas o governo queria já abrir a concessão de exploração. A Infraero só, se cair, a Infraero vai quebrar. Se fizer, entendeu? Mas Guarulhos já está, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife. É transferido do Estado para a iniciativa privada. Ainda bem, graças a Deus, o Brasil ele tinha ainda muitas coisas que não são ainda, que não são mercadorias, né? Ainda bem. De um modo geral, acessa a praia, um bem da união. Um bem da união. Mas os Estados Unidos não se tem muitos lugares para a praia, não é privatizado. Certo? Estamos falando de uma sociedade que vem de know-how de capitalismo do mundo. espaço público. Um quê? Movente? Ser movente para fins da legislação civil. Tá? Mas uma patente é um bem móvel. Muito bem. Das patentes, do título 1. Ao autor de invenção modelo de utilidade, será assegurado o direito de obter a patente e lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nessa lei. Salvo prova em contrário, o requerente presume-se a ele legitimado a obter a patente. Se ele deu entrada, a menos que outro conteste, a patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário e para aquele a quem a lei do contrato de trabalho ou de prestação de serviço determinado pertence à titularidade. Quando se tratar de invenção ou de utilidade realizada conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, ou seja, aquele que fizer o primeiro depósito, independentemente das datas de invenção ou criação. É igual imóvel, né? Só é dono quem registra o imóvel. Se você compra um imóvel e não registra, o imóvel não é seu. Você tem a posse do imóvel, você está guardando lá, você não registrar, o imóvel não é seu. E se por acaso o vendedor que ele vendeu, vendeu uma outra pessoa depois, e essa pessoa registrar, ela passa a ser dono. Se você não recair numa situação de usucapião, certo? Se você não puder derrubar pelo usucapião. Mas se não puder derrubar pelo usucapião, não é isso, então. Você comprou um imóvel e não registrou. Mas estava morando no imóvel. Aí o vendedor que vendeu o imóvel vendeu para outra pessoa. E a segunda pessoa registra o imóvel. Ela vai ser boa. Para você derrubar, então logo ela vai querer te tirar do imóvel. Isso é a primeira coisa. E para você provar, você só vai poder provar pelo uso capião, para derrubar isso. Professor, uso capião são 5 anos de pressão pacífica na pista. Mas em algumas situações, eu uso capião emocional. Se a pessoa não tiver outro imóvel, não é bem assim não. Se a pessoa não tiver outro imóvel, até 250 metros quadrados. Fora o usucapião de 5 anos, você tem o usucapião de 10 anos e o usucapião de 15 anos. São os dois tipos de usucapião na legislação civil. Certo? Não é tão simples assim. Tem o usucapião constitucional, que é esse, o imóvel urbano, como tudo imóvel rural também, e tem o usucapião das outras situações. Então, comprou imóvel no registro. E outra, no caso da patente, não é nem pela data da invenção, é pela data do depósito. Então você inventou algo, escreveu e não patenteou. Aí outra pessoa vem, invenção, faz uma pesquisa no eBay para ver se aquela invenção já está patenteada. Se não tiver, vai patentear como bem. E aí você, ó, perdeu. É um absurdo. É demais, né? É frustrante. Mas a lei entende que você foi leniente. Você agiu com desídia. Você não teve interesse em dar uma invenção econômica. Não teve interesse em dar uma intenção econômica à sua invenção. Assim, procedendo. Então é patenteado, a invenção que atende os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. É patenteado com poder de utilidade, objeto de uso prático ou parte deste. Suscetível de aplicação industrial. Que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo que resulte em melhoria funcional no seu uso e sua aplicação. Então, não se considera invenção nem poder de utilidade. Aí, no Brasil, os casos que não podem ser patenteáveis. Descobertas no Brasil. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos. Concepções puramente abstratas. Esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, sorteios e fiscalização. As obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas, qualquer criação estética. Livro não é patenteado. Quadro não é patenteado. Uma escultura não é patenteada. Tá? E você tem um livro, você tem um direito autoral. Ah, é uma outra legislação. É uma outra legislação, sim. Patente é você confia com o nome, o objeto. Tecnologia, tem que ser uma tecnologia, um objeto, um produto. Programas de computador em si, softwares não são patenteados no Brasil. Você tem os direitos, os copyrights dele. Mas isso não é patente. Direito autoral também, né? Apresentação de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios, é o meio da saúde, ó, de saúde. Técnicas e métodos operatórios, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal, e com toda ou parte de seres vivos, aí, ó, naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que der isolados, inclusive o genoma, o germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Então a biodiversidade não é patenteada no Brasil, certo? E aí, aproveitando, vamos falar de indicação geográfica já. Depois a gente vai retomar adiante. A indicação geográfica, ela é. Também está previsto, né, nessa lei federal, ela visa proteger os produtos coletivos que vêm de uma região. A legislação brasileira se assemelha muito à legislação europeia e à legislação francesa. Uhum. Tanto constitui indicação geográfica, indicação de procedência ou denominação de origem. Então, você tem dois tipos de indicação geográfica. A indicação de procedência e a denominação de origem. Considera-se indicação de procedência o quê? Então, para um produto receber pelo INPI o selo, o reconhecimento de indicação de procedência, o produto precisa ter o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Aí ele vai receber indicação de procedência. Professor, a grosso modo, nesse caso aí, a indicação geográfica é uma patente não vinculada a uma pessoa, mas a uma localidade. Exatamente. Você poderia interpretar, compreender como uma patente coletiva. De uma associação, de um grupo, exatamente. Não vinculada a uma empresa, um indivíduo, uma patente individual. Isso, como champanhe, como os vinhos europeus, os queijos europeus, são, boa parte deles é receber indicações geográficas, certo? Só aquela região pode receber o nome de champanhe, o vinho champanhe. Tem coisa de comando, você não teria que pagar. Por isso que no Brasil os similares são chamados de quê? De espumantes no mundo. Espumantes. Mas só recebe o nome de champanhe aquele espumante fabricado na região de Champagne na França. Na França. Os vinhos Bordeaux, tá? Do Porto. Foi uma forma que a Europa encontrou para proteger seus produtos da competição da Copa Internacional. Diante do processo de globalização. E no Brasil, o Brasil já tem 40 anos de classificação geográfica para o interior de Caimeiros. Então, nós vamos retomar essa discussão. Mas, até os anos 2000, tinham 6 indicações geográficas. Alguns vinhos do Rio Grande do Sul, café de Minas Gerais, hoje tem muitos. Até a cachaça da Bahia, hoje já recebeu. Acho que a cachaça da Bahia é denominação de origem. Tem até pedras preciosas, pedras do Brasil, já com indicação de olhar. Well, eu reconheço que você tem que ter, você tem uma ambiência que cria, né, contribuições para a sua pesquisa, mas você tem um lado individual. Senão assim a gente vai estar dizendo que todo mundo, tudo é coletivo e não é. Não é fácil essa discussão. Então, a dosagem realmente percebeu que é individual ou é coletivo. A meu ver, no caso, as indicações geográficas, elas protegem esse conhecimento coletivo, por mais que elas sejam produzidas por produtores daquela região. Mas não é somente um produtor, são vários produtores. Então, ela está protegendo o produto, que é ao mesmo tempo de uma cultura, de uma coletividade, produzido individualmente, não por um, mas por vários. Pessoas que não sabiam a patente individual, a indicação geográfica. Então, assim, essa proteção do setor da ONU, eu sou favorável. É a mesma coisa você ter o seu um bem de comida. Pai, mãe, enfim, os donos falecem, os filhos. Não, é da sociedade agora. E aí vão fazer o que quiserem, às vezes nem dão crédito devido. Certo? Como é que fica o lado afetivo da família com a criação do seu pai, de sua mãe, de seus avós? Porque no caso, quando a gente fala de obra literária, tem uma questão que suplanta também a questão material, a questão afetiva. Entendeu? As esculturas. Muitas obras aí de pintores, escultores famosos, foram parar em museus em tanta parte do mundo, porque as famílias não eram. Era outro momento, você não tinha a legislação que você tem hoje. As famílias não deram importância. Aí, museu, um quadro da Vinci está em Nova York, o outro está em. Você está entendendo? Está em Paris, e por aí vai. E a família? Claro, se a família ligou lá, é outra coisa. Mas não foi assim. Inclusive, muitos foram expropriados, como foi a expropriação da França e Inglaterra, na cultura egípcia, mesopotâmica, pérsia, né? Como a gente sabe, com as invasões europeias do norte da África. Muita coisa é apropriada. Aí você diz, não, é doação de museu, blá, blá, blá. É, pronto, tem muita doação para mim. Mas muita coisa é fruto de guerra. Com a invasão do Golfo, com a invasão do Iraque, com o Bush, material arqueológico da cultura mesopotâmica foi roubada por colecionadores. Esse foi talvez o pior. Além da morte das pessoas, esse talvez tenha sido um dos maiores crimes contra a cultura mesopotâmica, que foi a cultura do Iraque. Sem falar da questão da soberania, eu não vou nem falar. Certo? É uma boa discussão, mas eu acho que a propriedade, o lado individual tem que ser protegido. Então, imagina uma família que você tem um artista, passou toda a sua vida produzindo quadros e de repente, ou livros, vamos botar livros, falar de livros. Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, bom, da Bahia, Jorge Amado. E de repente, agora de uma editora, ou de várias editoras que podem pegar e produzir como quiser, certo? Não é assim, não pode ser assim. Porque o que o Álvaro Jorge Amado já está trazendo para a cultura popular, já está trazendo todos os benefícios indiretos. Então é essa a medida do que é do capitalismo que a gente tem que encontrar. Do que é o interesse individual, que tem que ser reconhecido, do que é interesse coletivo. Então, eu sou plenamente favorável a essa questão da proteção 70 anos depois. É nesse sentido. Se, por exemplo, eu faço um livro e faço um contrato com a editora, eu estou assumindo ali que o direito material ela pretende explorar tantos anos e o direito autoral é meu. E vou receber tanto pela venda. Tudo bem, é um contrato que eu fiz. desse direito. Como autônomo. Eu tenho essa autonomia. Eu tive agora a experiência com a editora alemã, a mesma coisa assim. Estava com um contrato de exclusividade, inclusive, só comuniquei lá, doutora alemã, português e francês, estava com um contrato de exclusividade. Vi um convite de editora brasileira, eu já estou publicando em breve, já vai estar saindo esse livro, sobre tecnologia social, efetividade. Vou divulgar, enfim. Todo o meu trabalho pós-doc. A difusão do conhecimento e pronto, aí eu estava ainda no período de exclusividade, mas eu consegui assinar outro contrato, eles me liberando para eu poder publicar com outras editoras. Consegui isso e virei para a editora daqui, porque ela não estava querendo publicar, enquanto não tivesse essa mudança. Consegui a editora daqui, mandou o contrato e disse, olha, mude o contrato aí. Estou com uma sem direito também, sou advogado. Tudo contrato, eu quero que vocês garantam essa impossibilidade de eu publicar com terceiros, depois de ter sido publicado, após a publicação com outras editoras, entendeu? Para garantir a publicação lá, eu garantir a publicação aqui. Aí eles incluíram. Resolvido. Mantive lá, mantive, estou publicando aqui, porque o preço é mais barato. E lá eles publicam, eles vendem e sai muito caro pra gente. E além do mais, você tem toda a despesa de postagem. Certo? Eu digo que seria o preço. Então, estou lhe dando meu exemplo. Tudo bem. Certo? Tem um prazo de vigência. Se daqui a tantos anos não houver interesse das partes continuar, eu vou vir com a editora. Muito bem. Mas continue o seu estudo, que é interessante. Vê que pique, né? Continue, que é bastante interessante. Vale a pena, está precisando desse estudo. Então, a indicação de procedência nesse sentido, indicação geográfica, pois seria, ou denominação de origem, seria o quê? O nome geográfico, até aí tudo bem, de país, cidade, região, localidade de seu território, que designe produto ou serviço, cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Então, a denominação de origem reconhece a questão natural como determinante da diferenciação daquele produto frente aos demais. Na verdade, a indicação geográfica ela vem proteger aquele produto que é diferenciado, que é típico daquela localidade, daquela região, daquele país, ou em seu aspecto cultural somente, como indicação de procedência, né, ou econômica, ou pelo aspecto econômico, cultural e natural, como indicação ou denominação de origem. Por exemplo, então aquele solo daquela região produz algumas qualidades próprias que dão a especificidade daquele produto, daquela uva, daquele leite, certo? Que aquela vaca ela é específica que dá aquela qualidade de leite. Vocês vão até que ver. Então vocês vão ver porque tem aquele solo com aquele tipo de capim, com aquelas condições, com aquele manejo que é próprio. Por exemplo, a carne do Pampa Gaúcho recebeu a denominação de origem. Carne o quê? Pampa Gaúcho. Ah. Os Pampas. Porque ali você tem um manejo próprio de criar. Ok? Diferentemente de como a gente cria aqui em Tapetinho, aqui na Boca, no Tapetinho, que vocês conhecem São Gonçalo, diferente, ou em São Paulo, traz uma carne específica, uma carne própria. Só para você cria. Sim. Certo? Então, é uma indicação específica. Se o nome geográfico não se constitui como indicação de procedência ou denominação de origem, pode servir de elemento característico de marca. Então ela recebe, ao invés de um ou de outro, uma marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência. Então, se não registrar como denominação de origem, indicação procedência, ela pode receber uma marca, que ainda é um diferencial. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local. Então, só quem pode produzir e vender para o mercado aquele produto são os seus produtores e prestadores de serviço, exigindo-se ainda em relação às denominações de origem o atendimento de requisitos de qualidade. Eu não posso produzir um vinho Bordeaux. Só que a gente tornou o vinho chinês, champanhe, certo? O queijo feta da Grécia, não posso. Camembert, você tem os tipos, provolone, tipo, não é provolone também. Você ainda que não bateu aqui ainda, não bateu ainda a fiscalização, provolone, camembert. Tipo, ou então é importado, né? É um provolone importado. Né? Mas quando você vai aí, uma delicadeza dessas, desses queijos, eles são importados. Os vinhos também. Então, o NPI estabelece as condições de registro das indicações geográficas. Certo? Tomaremos essa discussão mais adiante, então vamos lá. Uma dúvida?